fera mortal. Não tenho poderes fora do normal pra trazer você pra ficar comigo num passe de mágica. Não esqueço quando te conheci, fui feliz tudo que eu vivi, mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal, não tenho poderes fora do normal pra trazer você pra ficar comigo num passe de mágica. Não esqueço quando te conheci, fui feliz tudo que eu vivi, mas agora só em pensamento a vida é fantástica quando está comigo. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica, um passe de mágica. Acesse www.carlospite.com ou www.youtube.com/carlospiteoficial. Programa do Carlos Pite, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa do Carlos Pite. Alô, Carlos Pite, alô, pessoal do Brasil e de Portugal, tudo bem? Tô chegando aqui com as novidades da semana. E na próxima semana, a Globo vai dar o pontapé inicial da terceira temporada do The Voice Brasil, né? Muitas mudanças foram anunciadas nas regras, nas pessoas, mas será mantida a apresentação de Thiago Leifert e dos técnicos. Algumas mudanças ocorreram, como a troca da repórter Mia Mello pela atriz Fernanda Souza. A Cláudia Leite também trocou de auxiliar, agora vai ser Dudu Nobre no lugar da Maria Gadu. O Lulu Santos vai ter o auxílio do Di Ferreiro no lugar da Gabi Amarantes. Daniel continua com o apoio de Luísa Posse. E Carlinhos Brau terá as dicas de Rogério Flauzino. O The Voice vai ser exibido agora às quintas-feiras no lugar do seriado A Grande Família. Pra mim, uma tristeza, viu? Eu gostava muito do seriado, mas durou 11 anos e teve o seu tempo, né? Bom, a Globo mostra a força do The Voice Brasil ao divulgar o valor arrecadado com as cotas de patrocínio. Gente, quase 85 milhões de reais. Muito dinheiro, né? É isso aí. Boa sorte e vamos ver o que acontece, né? Paula Fernandes já iniciou a pré-venda do seu novo CD Encontros pelo Caminho e com ótimos resultados. E o trabalho reúne 22 parcerias que marcaram a carreira da cantora. Uma foi Shania Twain, né? E o clipe da canção You're Still the One, que nós já comentamos e já tocamos aqui no programa. O clipe da canção, gravado em Los Angeles, já se aproxima de 1,5 milhão de visualizações em pouco mais de um mês. Outras parcerias que dividiram os vocais com a Cláudia foram ídolos sertanejos dos anos 90, como Zezé de Camargo, Sem Luciano, Chitãozinho e Chororó, Leonardo e também Victor e Léo, Dominguinhos, Almir Sater, Michel Teló, Zé Ramalho e algumas inusitadas, né, como do Frank Sinatra, que canta com ela Brasil. Também estão com ela Eduardo Costa, Sérgio Reis e Renato Teixeira. Tá bonito, hein? Vamos acompanhar aí pra ver. E por falar em Sérgio Reis e Renato Teixeira, eles estão apresentando shows de pré-lançamento do projeto Amizade Sincera 2, gravado em São Paulo, em agosto. Já fizeram show aqui em São Paulo e esse fim de semana eles vão estar no Rio de Janeiro, uma praça considerada pelos sertanejos como um desafio. O álbum contou com as participações de Toquinho, Amado Batista e João Carreiro. O DVD Amizade Sincera 2 tem previsão de lançamento para outubro. Eu tô curiosa, viu, Carlos Pitt? Tô curiosa porque eu gosto muito deles. E no teaser de divulgação, Renato Teixeira fala bonito da amizade. Que a amizade sincera é um abrigo seguro, o verdadeiro amigo agrega, canta junto, o verdadeiro amigo é que nem irmão. É o caso deles. É o meu com você também, viu, Carlos Pitt? Eu adoro você. Beijo, pessoal. Abrace o seu amigo. Bom fim de semana. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. No programa Carlos Pitt, Cabanão Mundão. Aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus

do projeto Sertanejo Premium, Henrique e Aniele. Tá sem ideia? É, no programa Carlos Pitt, aqui do programa Carlos Pitt pra toda a nossa rede, né? Fechando tudo e todas de hoje. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de sempre. É muito bom contar com você, tá bom? Obrigado, meu Deus. Ó, semana que vem, tô de volta nesse mesmo horário aqui na sua rádio. Tudo de bom, até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.